Oi, o sapo tá na loca, tá na toca, tá na toca, tá na loca, tá danado pra brigar. Oi, o sapo tá na loca, tá na toca, tá na toca, tá na loca, tá danado pra brigar. Amarra o pulo, pega o pulo, apia o pulo e bota a cela no pulo, bota o pulo depois que pá. É um pulo, é um salto, é um galope, meu cavalo deu um top na ladeira do pilar. Oi, oi, o sapo tá na loca, tá na toca, tá na toca, tá na loca, tá danado pra brigar. Oi, o sapo tá na loca, tá na toca, tá na toca, tá na loca, tá danado pra brigar. Amarra, amarra, pega, pega, emenda, emenda, cacheiro, venha pra venda que o matuto quer comprar. Mestre de fogo, toca o fogo na giranda, mete os pés, sarda de banda nos aritaratatá. Oi, oi, o sapo tá na loca, tá na toca, tá na toca, tá na loca, tá danado pra brigar. Oi, o sapo tá na loca, tá na toca, tá na toca, tá na loca, tá danado pra brigar. Pega o pata para o gato fortunato, ele lê, apara o gato e bota o gato no lugar. Apara a pipa, roda a pipa, pipa bamba, ele lê, marica zomba dizendo que não vai lá. Oi, oi, o sapo tá na loca, tá na toca, tá na toca, tá na loca, tá danado pra brigar. Oi, o sapo tá na loca, tá na toca, tá na toca, tá na loca, tá danado pra brigar.